A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, espinhos! A cabeça do Ned. Não tínhamos nada melhor para abrir este episódio. É pá, acho que é a melhor maneira possível, tendo em conta o que não se passou no episódio. Exato. Manuel Reis, Marta Gomes da Silva, olá. Vamos falar da introdução de, para mim, certamente uma das minhas personagens preferidas desta série e provavelmente o maior veículo de sarcasmo e de reação dos espectadores àquilo que acontece na série, que é Olenna Tyrell, a rainha dos espinhos, a grande Diana Rigg a aparecer nesta série, matriarca da família Tyrell, sim, a avó da Marjorie e do Loras. Eu posso-vos garantir que vocês vão adorar esta personagem. É difícil não gostar da Olenna Tyrell. Mais que não seja pela dose de sarcasmo que ela traz à série, não é? Sim. É aquele encontro no jardim da Marjorie e da Sansa com a avó. É espetacular. É muito bom. Ela a dizer, como é que era? Os bolos de limão são servidos a seguir ao queijo. E ela diz, os bolos de limão são servidos quando eu quiser, traz-me já. Eu estava aqui a tentar ver se era neste episódio. Não é neste episódio, é no próximo, acho eu. Respira. Em que há uma cena fantástica com ela, uhum, em relação aos nomes das casas. Não é spoiler, é uma cena só. Pronto. E completamente isolada. Bem, a vantagem deste encontro, sim, é que a Sansa deixa de ser uma little dove e um pequeno pardalinho e admite abertamente que o Joffrey é uma besta. Sim. Pronto, eu acho que aqui... É como que um escape também ela tem estado a engolir tudo aquilo que lhe tem acontecido. Sim, está a ser a Sansa Sonsa que nós tanto gostamos. Kind of, tem estado a receber, ela sabe perfeitamente da realidade, mas tem de manter aquele disfarce. Sonsinha. E este é o primeiro momento em que ela pode finalmente pôr tudo cá para fora, a muito custo, porque já está... E ela não põe tudo, ela só diz... Sim, ele é um monstro. Ele é um monstro. Portanto... Pelo menos aquilo que nos é mostrado é isso. Que é o que importa, não é? Ela dizer, portanto, a Cersei já lhe tinha dito a ela que o filho era um monstro e que ela podia amá-lo se conseguisse, e agora temos a Sansa a dizer, ele é um monstro. Já a Marjorie começa a aproximar-se do Joffrey através dos seus gostos peculiares. Sim, peculiares de... caça. Caça. Caça? É caça? Não será homicídio? Ali é caça, não é? Porque o Joffrey supostamente vai partir... de armas, não é? Portanto, ele está com uma besta. Uhum. E a Marjorie... Ele é uma besta, portanto. E a Marjorie a fingir todo um chitamento com aquela besta. Your Grace! Por acaso, eu tenho um professor que é a terceira maior besta do mundo. Pronto. Queres mesmo falar sobre isso aqui? Posso falar sobre isso. É o meu professor João Barros. Ele é mesmo... ele tem um diploma, porque ele é besteiro. Ah, pronto. Pelo menos era o terceiro maior do mundo. Ele gabava-se disso. Ok. Abertamente. Um abraço, professor, se estiver a ouvir. Pronto. Ele é mais de... Olha, ele é mais de Senhor dos Anéis, por acaso. Ele é um grande fã de Lord of the Rings. Mas isto é a cabeça do Ned. É verdade. Era só se te interessava. Anyway. Noutros pontos deste reino... Eu quero só falar aqui numa coisa. Desculpa, fala, Manel. Força. Tem mesmo que ser. O Gendry diz à Arya... Tudo aquilo, diz a Arya, aquela frase que todos nós estamos a pensar. Sim. Já te estás a rir, não é? Podias ter morto. Não, podias esta ter gente acabado toda. A guerra. Sim. Ele diz-lhe: You could have ended the war. Digam-me que isso não somos todos nós. Hashtag Sim. Me too. Pronto, não é bem o mesmo contexto, mas pronto, mas vá lá, como não? Como é que. Mas é assim, a verdade é que se a Arya tivesse feito isso não havia história, não é? Mas... Claro, mas isto também acontece nos livros, ele dizer-lhe que ela não podia ter... Não me recordo, ter... não me recordo. Mas pronto, mas estamos a falar aqui da série, não é? E o facto Sim. da introdução... Pronto, obviamente que esta frase serve um propósito de comédia, porque tu ris quando ele diz isto, não é? Obviamente. Ris com a estupidez e Mas com... também é verdade, é que não é só comédia, não é só... Sim, mas a introdução... que sentido é que fazia introduzir esta frase se não fosse para efeito de comédia? Porque exato. O que é que servia dizer? Tu podias ter acabado com portanto, a guerra. Portanto, aqui aceitas. Eu não aceito, não é? Mas temos que falar disto, não é? Porque, okay. Pronto, eu não gosto. Tu sabes que eu não gosto. Pronto, mas a Arya, o Gendry e o Hot Pie foram capturados pela Irmandade sem bandeiras. Não sei como é que é a tradução para português, mas é a Brotherhood Without Banners. Portanto, eles no fundo não estão juramentados a ninguém. Pois, só que entretanto aparece, capturam também o The Hound e ele identifica a Arya. E a Arya pensa, foda-se que ainda não foi agora que me livrei de ti. Yeah. Pronto. Vamos ver o que é que isso o que é que acontece em relação a isso no próximo episódio. Tenho de falar disto. O Theon. Começa. As duas cenas do episódio anterior e desta de tortura. Que começa é a tortura. Propositadamente feita para ser o mais incómodo possível ao olhar do espectador. Está muito bem feita. Porque dói, nós viramos a cara, somos forçados a virar a cara, mesmo aqueles que aguentam, que podem aguentar terror psicológico, está feita. E eu sou uma grande fã de filmes sim, de terror. Sim, não é? Tu podes falar mais do que eu em relação a isto, mas aquilo está feito especificamente para isto, para ser agressivo. Sim. Não é nem é tanto o ser agressivo, é para te incomodar, para sim. Te remexeres na cadeira, não é? Acho que é o Theon que faz aí o arrancar a unha. Não, é? Não sei se aqui fazem, mas já metem-lhe um saco a rolhas no pé. Vai dar tudo ao mesmo. Parece aquele dilema da Néspera no cu em que te dizem: preferes fazer isto ou espetar um prego no pé e mandar um biqueiro com toda a força contra uma parede? Ou seja, com o prego, não é? Portanto, estás a ver? É o mesmo tipo de situação incómoda e o que fazem ao Theon, pronto, é... Entretanto, há um rapaz que lhe diz que a irmã dele o mandou, portanto, pode haver aqui alguma esperança. Exato. Para ele ser salvo, mas vai ter de esperar, mas vamos ver o que é que... Vamos ver no que é que dá, não é? No que é que isso dá. Temos a introdução do Jojen e da Mira. Sim, sim, sim, muito importante. O Jojen é introduzido primeiro num sonho. Sim, mas entretanto temos uma explicação para, não só para aquilo que acontece ao Bran, e temos essa explicação para lá da muralha, até, num personagem com quem o Jon Snow se cruza, que é um warg. Sim, mas depois tens o próprio Jojen a usar esse termo quando fala com o Bran, portanto... Sim, sim, sim, mas para nosso espectador a outra aparece mas primeiro. Mas tu não tens necessariamente, não fazes imediatamente a ligação, não é? Pode não ser a mesma coisa. Não, porque depois o Jojen explica-lhe um outro conceito. Pronto, mas é que existe e que não é a mesma coisa que um orc. Mas é o Jojen que vai fazer essa ponte. Tu vês a personagem para lá da muralha, não é? Sim. Fazer aquela coisa. Mas tu só percebes como é que isso se aplica ou não ao Bran quando o Jojen explica. Pronto. Mas o Bran tem um outro poder, que é ver situações fora do seu tempo ou fora do local onde está. Fora do espaço e do tempo onde se encontra. Exato. E aqui seja também... passado ou futuro. E essa situação, The Sight, também é referida pelo Jojen. O próprio Jojen que tem. Sim. O Jojen que é o puto fofinho do Amor Acontece. Sim, o Thomas Sangster, um pouco mais crescido. Exato. E sem a miúda americana ao lado. I don't wanna bem, vamos terminar este episódio por agora. Se ainda não subscreveram, passem pelo nosso iTunes, pelo Google Podcast no Android, ou pelo Spotify, onde quer que estejam, ou na Mixcloud, na internet. Vale tudo. E passem pelas nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, @acabeçadoned. Estamos por lá, apareçam, nós voltamos já a seguir, ou daqui a bocado, se ainda tiverem o episódio 3 para ver. Até já!